A linha decola na 10, tá 32 no momento. Plano 4-1, boa tarde, chegada bom, subista para os 50. Obrigado. O Globo 867 informa o modo challenge emitente. Sobre 283 de sistema 288, backup no 260. 288, 260, com recife, bom domingo, 323. Boa, 1396, pista para 2000, país sem restrições, o ajuste a 0 no ONU, livre e LS, reporta muito o Z2. Pela presença do Leão, obrigado, 3-2, vamos adaptar. Valeu, Ash. Valeu. Tá aí, é bravo, chame o controle, 19-8. 19-8, tá aqui, Informação de Jebrado para o Silvio. Ah, você falou da Irmã, está na via do Corão. Segue para a cidade de baixo. Mantenha a distância. Gente, está escutando o controle. Informador está 3216. Então, 3216, boa tarde, contato radar, saída Momo, nível 350. Momo, sobe 350, 3216. Momo 867, Recife, na frequência 1288, da CAP 1260. 3160, obrigado. Seria possível frotir para o 3216, só na condição visual? Então, 3216, aguarde. Sim, muito obrigado. 3216, preciso manter o pico da saída, vou dando coordenação. 141, reduz a velocidade para 2209. Trânsito na posição de 11 horas, 2 horas milhas, Rumo Noroeste, cruzando 0125 para 350, alta 320. 3 no meio atrás, na posição de 2 horas, Rumo Sudoeste, cruzando 1 Santana para 0501, alta 320. Ciente, 3-2 na mesa. É 141, desça para 3-10, ajuste 1011. Três vezes uma meia, sobre o escrito para nível 330, solicitado pelo centro Recife, mantendo o seu defeito. 9330, Recife, 32, opinião. No meio, Recife, 12545, backup 12685. 2545, 2685, tá 32 no meio. Roma 396, Recife, Corsão, Torre, 18.95. 18.95, 3.95. Roma 41, reduz a velocidade para 2.02, isso para 2.10, o ajuste permanece livre e ele é sem reportar no utilizador. Brasil, vivo, longe, reduzindo Leão 41, tráfego na posição de 11 horas, 1.5 milhas, sobre a posição Duna, cruzando 2.507 para 2.010, número 1, com 800 mais ground. Leão 320, boa tarde, chega da Mari, desça e mantenha o nível 050. Está livre o curso, na 1.0, vento 90 graus, 1.59, cabeceira está deslocada em 3.80 metros. Livre o curso, cabeceira para 3.90. Até para a porta, só um minuto agora. Agora. Torino, Salvador, bom dia, para aguardar, busca na linha 3.5, a cabeceira. Senhor 315, boa tarde, chegada Amã, desça e mantenha o nível 0620. Informação do perfil da Amã, boa tarde. 255, boa tarde, chegada Bonfa, desça e mantenha o 070. 070, bom. Clear. Autorizado 510, decola com doação e coordenação com a Torre Salvador. Agora 0121 transponder o ponto 898. Informação do COB. 2295 para acionamento de decolagem pelo Pedro. Deu azul 29790, formação Kilo, solicita autorização de tráfego para Lençóis. Número 24, só um minuto, prepare a mão. Saída Momo 2790. Direita 21-1 no solo. Direita 21-1, gol, treinador. Só final, chama a posição 18-95. Traz, saiu o tá. Forte atrás, está direto. A Alfa repórter 17. Pode proa, 100 graus com 14 nós. Eu vou usar uma vela, cara, da 1-4-1. Autorizado via rota do plano, decola da 1-0, curva à direita, saída a bordo, eleva. 1-1-9-8 controle, 5-5-5-1 do transponder. Decoda 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Momo, posição VATAP, 1-1-9-8 controle, 5-5-4-7 o transponder. Primeira curva à esquerda, sai da Momo, posição VATAP, 5-5-4-7, 1-1-9-8. Ativo 200 nível, Momo transição VATAP, chama de pushback acionamento no pátio 3, azul 2790. Momo transição VATAP. Para pessoal, atendido Bravo Serra Serra, contrafundo 0161. Uma pessoa a bordo e... Professor Júnior? O SP Serra Serra Serra Serra livrando a área proibida, o Bravo Serra Serra, como chamado para pouso? Já tá fora do solo, se é autorizado, vai comprar o uísque. Confirme? É o Vitor até o Delta, fora do solo, se é autorizado, comprou a uísque. Sim, Vitor até o Delta, fora do solo, 27, autorizado pro uísque, chama o controle 19.8, informa que não tem mais nenhum tráfego a reportar, a aeronave já tá tocando o pista 10, ok? Está visual com a mesma, tem mais tráfego a reportar, eu vou ter o cadastro, transfere o controle. Então, até o Delta, só mantém escuta agora a transferência, só reporta livrando a final do 10, por gentileza. Do lado em cima, está comprando o uísque com sobrevelocidade baixa, 500 pés ADM. Gente, Vitor, até o Delta, estimado para pouso. Para a velocidade baixa, o Delta. Vamos chamando para pouso, Delta. Olha, mais 30 minutos, senhor. Obrigado, eu estou no hotel, Delta. É 1-4-1, no solo 27, de Brigerente, chama a sola em 1-2-1, de sua 1. 3-2-1, ó, tá vendo? Já convido, confirme, Manati Mil Pés? Batilho Pés, Nicolada 17 curva direita, corredor axé, 1198 controle, 0133 no transponder, Mike Covito. Correto, convite de ouvir? Gente, 02 a bola, chamamento da taxa de decolagem, torre 1195. 255, após pelo, autorizado para o Vitor 366. Após pelo, deve ser 2500 pés, para o Vitor 366, tempo de cabeça deslocado. Pelo, e aí o Vitor 366, vetor sequenciamento, curva esquerda, voa na pula 015, desce para 3000 pés, limite localizador. 0015. Para noroeste, 1198 controle, caso necessário, acione 0156 no transponder, número Lima 500 pés. Estou confiando em ver? Ataque de flagem, estou em 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Papal, meu Lima, Libre Sanar, Porto Táxi. 315, já no localizador. 315, completa a final LS, forma helicóptero 7000 na sua frente, no uísque, mantendo 500 pés, sem ter querido seu prazo. Chama a torre 118, decimal 95, 635. 1895, muito obrigado. 1205, 255, desce até 4000 pés. Com ajuste 1010 agora, no 0, no 0. 4000 com 1010, 3315, continua aproximação, reporta no externo, baixado travado. Vamos lá, externo, baixado travado, Ocean. 0110, confia. Apartamento de São Oeste. 23, está achando para os águas. Passaria 262. Taxi Azul 2790, estamos com 37 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Serra Bravo, Papa Lima. Azul 2790, segue via Henrique Alfa, suplante espera da 10, chame a Torre 1, 1295, General no 011. Azul 2790. Índia Alfa, suplante espera da 10, chame a Torre 118, decimal 95, Azul 972790. Alô, Ultra 61-63-1-5-2. Alô, Ultra 61-63-1-5-2. Prossegue Alfa, chame gente da Juliette. Alfa, chame gente da Juliette, obrigado. 2-0 para informação, Robson 44, já livrou o sinal 1-0, prossegue com o Pronorte, não interfere com o seu pouso. Gente, só confirmando, 380 pés a menos na pista. Achei um deslocado em 380 metros. 380 metros, muito obrigado. Para onde, Bravo? Bom dia, Bravo, reporte o solo controlado, vento no aeródromo 090 graus 149, altimetro 1010 no aeródromo. Serviço suficiente, manter a posição agora. Posição da Puxada 2, 262 para o site com 57 a bordo, 430 de economia, terreno Salvador. Taxi Indy Alpha, enquanto espera da 10, torre 1195, que nega 10, 11, 1. Prossiga? Eu vou manter aqui antes da Juliette ou posso ingressar na faixa? Eu mantenho antes da Juliette aguardando o Xanema 305. Prepare a saída da Eulia da Mótima. 790, próximo à porta espera. 2790, ali mantendo 0. Minério mantendo 0, 2790. Puxando a 6320, Paulo 39, livre direito, chama só em 121, decimal 1. O senhor tem condições de iniciar a decolagem assim que se encontrar ali? Afirmo, condições, azul 2770. Sim. A camiseta se encontra deslocada em 360 metros, era possível ingressar via charge, ok? Ok, ok. 2790 minha e decolagem, 10 vento, trem com 16. Xanema 320, segue Alfa, Ximenez da Juliette. Alfa, Ximenez da Juliette, Xanema 320. Passarido, mantém a posição, aguardando a passagem da nave da Avianca, após seguir a mesma fora com a espera da 1-0, Passarido 262. É iniciando a decolagem na pista 1-0. Sente, tá, por favor, aí. Salvador, boa tarde, Mike Azuca. Boa tarde, Mike Acuvi, procurador do Araxão, meu servo. Autoriza direto para ti, Vitor, viu, pé? Autorizado, reposta 20 milhas fora, Mike Acuvi, para informar o estimado para pouso. Ah, estimado pouso 1-4, corrigiu. 1-7-0-2. Da El, Alameda, Motiva. 1198 controle, 5562 eu transpondo. Confirmando menos 380. Achei uma cabeceira desbloqada conforme no Antônio R20 e o Rio. 7-1-2-5-5. Antena 0, informo que ingressa via Charlie após a passagem do tráfego, ok? Cabeceira deslocada em 380 metros. Via Charlie, deslocada 380. Azul 2790, decolou 43, chama controle 1198, bom voo. 43-1198, obrigado, uma boa tarde. Passei, apenas confirma o parte 5 horas. Canem 620, ingresso de Liete 4060. Canem 620 para o 06. Transição FAP. Polo Lençol 1. 2110, Momo, Momo direto Lençóis, o 2790. Momo após Momo, direto Lençóis, 2790. Passarei 2262 devido de decolagem, nós deram vento 100 com 15. Passeada tomando conta? Passamos no jogo uma passeada tomando conta? Para a Sierra Whiskey, Fox e Hotel, decolando a 17, curva à direita, corredor achei inicialmente restrito a 1000 pés, a liberação do controle para subir para 2000. 1198 controle, acione 5564 no transponder, para patrão Zulu com a Sierra. Para táxi, chama a torre 1, 1995, bom voo. Dois decolados 4 e 5, chama a controle 1, 1998, bom voo. 1998, boa tarde. Controle 1, boa tarde, passou do 2262. 2262, sobe 180, seu Eduardo Vila. Pode levar, 2262. Estou sobe para ser 2262, estou confirmando que está desde a recepção, de lá sentado. 2262, ainda negativo, aguarda para livrar isso. Lima Fox na via chegada, mano. Autorizado o descido até o 050. 050, autorizado o toque, Lima Fox. negativo. Tem condições de manter essa velocidade até próximo dia, tá? E assim entra como número 1 na aproximação. Azul 4076, mantém a via chegada Mari, descenso 050 com a velocidade de 240 mais. Via até o 050, repetindo para 240, descenso até a falta de 240. Então sobre o vetor, curva à esquerda, levando para o 195. Afirmativo, aguardando, só aguardando o cancelamento do plano. Tirou para passear. Passeia na escuta. Confirma se tem condições de prosseguir para 2500, país após a liberação do controle, como que 020 seria instrumento. Está desconsiderando a instrução, realmente até 4 mil pés, que é a altitude de atenhar do aeródromo, está autorizado o visual. Então o senhor ali mantém inicialmente o nosso site, ok? Afirmativo, cruzando o campo para o setor norte, vetor até o delta prosseguindo na estrutura. Via chegada Mari DCT 060, número 4 na aproximação. Via Mari DCT 060, 4160. Mantinho 416, 2250 mais. 2250, 4160. Completando a B, passando 2262, quando possível, conquista. Guarda conquista 2262. Alternativa? Ah, desculpa, ficou 3:40, Galeão. 2205, no Tech Taxi, NG Alpha, no Ponte Caradão, no 0, no 1895, que legal, no 0, 1-1. Cliente 1011, 2,95, no ponto 0. Obrigado, boa tarde. Confirmando, 2790 dá presente, então está autorizado o voo direto mensagem. Ok, esquerda mensagem, 2790, obrigado. Doutor Salvador, boa tarde, voo 1-1-64. Voo Boa, sua identificação da Hotel 070, mantenha a via chegada à Mari. Essa é a velocidade 250 mais. 0 mais, chegada Mari, via para o 070. Aliás, eu já sei, não é? 416, prossegue. Cantão R, nave da 10, prossegue. Tudo mantém a via chegada, Mara aguardando a autorização para o RNAV 416. Final da imagem, Vitor Atadão. Mantenha a via chegada, é Mari, desce até o nível 080, número 62 na próxima. 080, vamos dar aqui, vendo o software. Estamos mantendo o velocidade agora, preso no 44. 4, Papa Tango, Zulu, Papa Certo, decolado Cabo Cheiro no 7, Racionado 5564, restrito Lupa Escorredor Axé, Francisco. Lupa Escorredor Axé, Porta Farol da Barra, Zulu, Papa Certo. Porta Farol da Barra, Zulu, Papa Certo, muito grande. Controle 3805, boa tarde, Francisco. Boa tarde, 3805, sobe 340, mantenha o perfil da saída da Gael, Leda Mote, Brasil. Gael, Leda Mote, paciente, quando possível, voa à direita lá da El. Thank you. bem lá. Uma boa, desce até o nível de voo 080 na via chegada Mari. Até guarda, por favor. Cancela, desce no 1510, o Lima Lima Fox Watch, cancelado agora 57, ajuste 1010. Pode passar para a torre? Guarda, cancela. Controle Gol 1964. Prosseguindo. Está restrito aos 70, pode continuar na via. Agora desce para 050. 050, 1964. 3144, desce até o 060. 060, tá 3144. Gol 2018, desce até o 070. 060, 18, gol. Azul 2790, chama agora Recife. 1288, até 1260, 2790. Afirmativo, chama Recife agora, 1288, alterna 1260. Controle Lima Fox, passa o Rota Flores. Chama agora o controle 1288, alterna 1260, azul 2790. Afirmativo, Lima Fox, chama a torre agora, 118.95. Tá. Tá. 2496, controle. 2 a 2, para 170. 270, azul 4196. Tomativo, seguindo o traço da companhia 7 milhas da frente. Passou, não mandou. Azul, volta, então, passou 4076. Está sinal estabilizado, 4076. Gostaria. Vamos para a parte de terra, controle. Para você, controle, vamos para passar na pessoa. Minha apoio ideal para o destino, chamado para pouso. Zulu Papacerra está estimando pouso aos 19. O Zulu Papacerra vai pelo litoral, vai fazer, está fazendo corrida da chave, vai fazer corrida do caixa prego e vai pelo litoral, mantendo 2.010, Zulu Papacerra. Copiado, Zulu Papacerra confirma o estimado para pouso no 900. Afirmou no 900, Zulu Papacerra. Excelente. Mas não foi autorizado ainda, aguarda na discussão. Utilizado na 10746. 4076 chama a torre agora, 118.95. 118.95, ó. Autorizado para o segmento, o 1164. Confio o 1164. É, possibilidade para a terra Vitor 366, da presente. Autorizado, servita 366, desce para 2500, 10, 2500, com 1000. 1000, 2500, terra Vitor 366, gol 1164. Com 3205, você pode chamar o 100? Ainda não. Passarelo 2262, controle. Após eletro, eu vou conquistar. Afirmativo, confirme a altitude, o Zulu Papacerra. Está mandando 1010 aqui, o Zulu Papacerra. Livrar não pode ir frequente, uma boa tarde. Para 76, livre pouso no 0, vento 100 com 3. Livre pouso, Zulu 4076, já baixado aí, está lá. Graças à informação, Zulu Papacerra, mantém meu pé e seu tráfego cruzando aí a... marcando 5.300, e necessita para 2.500 pés, Zulu Papacerra. Sem problema, Zulu Papacerra tem restrito a 1.000 pés, ingressando corredor Caixa 3. Afirmativo. Então 3805, chama Recife, 251, alterno 3395, 3805. uma cabeceira deslocada, chama a 118-95-496. Boa, 496. Leste, 044, autorizado para 4010. 64, reduz para 1,70 mais, para fugir 105 milhas, reporta sinal estabilizado no 64. Reduzindo 1,77 mais, vou no 64. Dois, boa tarde, eu vou com 885. O 885, boa tarde, essa identificação deve para 4,010, 1,010. 4,010, 1,010. Controle informador, boa tarde, vou no 64, mais, 2,00 para o 1,070. Boa tarde, desce até o 080-964, mantenha a via chegada. 080, descendo aqui, após a morte, é para o final de uma via 4? Negativo, mantenha a via chegada. Guedes, mandará. Controle após o TAP, o 3144, pode igual, terra, desce a 366. Autoriza após o TAP, servindo 366, descida inicialmente para 3500, 3144. Imagina o TAP, 366, 3500, 3144. Zulu Papacerra, sobe 2010. Primativo, sobe 2010, Zulu Papacerra, a partir de agora a frequência livre para coordenação de prato do local. Zulu Papacerra, acelero para 2010 e agora a frequência livre. Muito obrigado, vá para a rádio. Boa tarde. Solo ao 046, a gente chama solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ivana, direita, 2, 1, 1, azul, 4, 0, 0. Eu vou azul, 4, 1, 9, final de 4, 6, baixou e travou com 6, 10, a lista. 4, 1, 9, a questão para o plano, está lá, você está ligado. Estabilizar, chama a 118-95-1164. 72-95-1164. Com 208 agora, o 319, para executar o GMSF. Guarda a autorização, 20. Obrigado. Boa tarde, com 1164, RNAV da Pistona Zero. 1164, 118-95, conto. Transportação. Fora aqui, Romeu. Juliette, portão 1, né? Juliette, portão 1, azul 40, 25. Com 2098, após o TAP. Obrigado, até daqui a pouco no meio. Texas, até outra vez o 06. Através do 06, certo. Solo Salvador, azul 41 no meio, ligando a resposta. Azul 41 no meio, prossegue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 41 no meio. Você chama a correção 18-95. Pode ser, já. Controle após o ponto, vou no 885-4-667 fazer o RNAT da 1-0. Chegou o meu ônibus, é pago na 93, me ligou no 7, mantenha para o rotatório. 867-4-667, vou no 885. Repontará. Solo 07, direita, chamação em 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1, vou no 1-64. Solo Salvador, boa tarde, vou no 1-64. Bruno 64, prossegue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, não é mais. Alfa, 7-7-4-3-2. Bruno 077, prossegue táxi, via IG Alfa, no ponto de espera da 1-0, turno 1, 1-895, CNH 1-0-1-0. IG Alfa, ponto de espera, turno 1-0. Azul 4-1 no meio, acelera a passageira na Cida Gol, que está prosseguindo para o ponto de espera da 1-0, após Juliette, portão 3. Azul 4-1 no meio. Opera na vida Gol, para passar a vida mesmo, Juliette para o 3, do azul 4-1 no meio. Ah, interceptando a 1-7, pelo Romeo Alves. Tem que ser o Romeo Alves que aporta na final de 3 milhas da 1-7. Portará. Você prossegue que faz 5? Sim, senhora. Eu espero que comece a ter uma aeronave, se você não tem intervenção após o seu ponto possível já pousar um pouco mais à frente de forma a entrar.